Atenção, amantes da música sertaneja. Você esperou. E agora no ar, Baú Sertanejo. Nós somos dois passarinhos. Se um precisa, o outro consola. Baú Sertanejo. Ainda ontem chorei de saudade. As melhores. Baú Sertanejo. No ar, mais um Baú Sertanejo. E aí, como é que você tá? Tudo beleza? Tudo jóia? Então tá bom, né, moçada? Hoje é quinta-feira, por aqui tá chegando o seu amigo de sempre, o Elber de Andrade. Que prazer imenso fazer a companhia com você nessa festa gostosíssima aqui da sua rádio preferida, né? Olha, a partir de agora, a gente viaja no tempo, recordando os grandes sucessos que marcaram grandes épocas. Tá chegando a primeira, tem a Tainy de Alexandre, a Ausência, depois o Dennis e Denner, muito fã. As melhores estão aqui no Baú, e hoje, quinta-feira, ó, tá sensacional. Não sabia que doía tanto a sua ausência no meu coração. Parece mentira não ter você nesse momento do meu pensamento. Você se foi, deixou comigo a saudade e a felicidade. Se afastou de mim. Você se foi, deixou comigo a saudade e a felicidade. Se afastou de mim. Parece mentira não ter você nesse momento no meu pensamento. Você se foi, deixou comigo a saudade. Felicidade se afastou de mim. Você se foi. Você se foi, deixou comigo a saudade e a felicidade se afastou de mim. Você se foi, deixou comigo a saudade e a felicidade se afastou de mim. Você se foi. Você se foi, deixou comigo a saudade. A felicidade se afastou de mim.

vazio entre nós dois. Nem que eu tente, não consigo esquecer. Procuro outro alguém pra disfarçar, mas outra não completa o meu prazer. E quando algum amigo me pergunta se ainda existe amor entre nós dois, mesmo insistindo não respondo. Minhas mágoas eu escondo e deixo pra falar depois. Se lhe vejo com outro fico triste. Nada, não, mas eu choro depois. Por isso a mim mesmo eu pergunto se ainda existe amor entre nós dois. Respirar, só respirando eu posso viver. Tentando afogar minha paixão, preciso de chorar pra me esquecer. Eu fiz promessa pra você ficar, nem mesmo uma promessa resolveu. Você não mais voltou nem lhe esqueci. E chorando lhe pergunto se acaso me esqueceu. Se lhe vejo com outro fico triste. Nada, não, mas eu choro depois. Por isso a mim mesmo eu pergunto se ainda existe amor entre nós dois. Baú Sertaneja. Eu gosto de cantoria, cerveja fria e mulher bem quente. Eu gosto de alegria, de pescaria em água corrente. Não gosto da minha sogra que é muito brava e nem é parente, mas gosto da filha dela que é muito bela e vive contente. Se eu gosto é sim, se eu não gosto é não. Não fico em cima do muro, tenho decisão. Não fico em cima do muro, tenho decisão. Se eu gosto é sim, se eu não gosto é não. Acordo cedo, ligeiro, rei do poleiro me despertando. Deus ajuda quem madruga, eu sempre ouvi o meu pai falando. Não gosto de preguiçoso, nem mentiroso me rodeando. Mato a cobra e mostro o pau. Eu tenho a cara de mal, mas um coração que está sempre amando. Se eu gosto é sim, se eu não gosto é não. Não fico em cima do muro, tenho decisão. Não fico em cima do muro, tenho decisão. Se eu gosto é sim, se eu não gosto é não. Gosto de montaria, ao raiar do dia desperta a gente. O boi pula e rodopia, barriga esfria, mas sigo em frente. Não gosto de pessimismo, nenhum abismo me desanima. Resolvo tudo na hora, corto de espora e fico por cima.

A noite está fria, não deixe seu corpo sem cobrir. Encoste em mim, porque nos seus braços quero dormir. Me abrace, me beije, deixe o futuro pra pensar depois. Não diga nada, deixe o silêncio falar por nós dois. Por mim este amor amanhã pode até acabar, sabendo que nesta noite vamos amar. Depois desta noite a seu lado, que importa sofrer, porque levo a certeza que um dia amei você. Está fria, não deixe seu corpo sem cobrir. Encoste em mim, porque nos seus braços quero dormir. Me abrace, me beije, deixe o futuro pra pensar depois. Não diga nada, deixe o silêncio falar por nós dois. Por mim este amor amanhã pode até acabar, sabendo que nesta noite vamos amar. Depois desta noite a seu lado, que importa sofrer, com certeza que um dia amei você, amei você, amei você. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. De volta com o Baú Sertanejo, o melhor do passado de volta na sua rádio. Alô Goiás, alô Goiânia, mas tá na rádio, pode ouvir, mas é bacana. Alô Goiás, alô Goiânia, mas canta bem, só somos meio pé de cana. Alô Goiás, alô Goiânia, mas tá na rádio, pode ouvir, mas é bacana. Charmoso, nosso show sempre arrebenta. Troca pinga pelo ingresso, quem tá fora paga e entra. Mas tá querendo aumentar a promoção, mulher boa entra de graça e larga a saia no portão. Não pensam vocês que nós só tem má intenção, quando o cabo fala coxa, as praias vão pra doação. Mas não tem culpa de ter sempre essa alegria, se dormir nós arrepia, lá o troço pega fogo. Se tem dinheiro a mulherada enche a mesa, vai nós chapar de novo. Se tem dinheiro a mulherada enche a mesa, quando acaba a sua tristeza lá vai nós chapar de novo. Alô Goiás, alô Goiânia, mas tá na rádio, pode ouvir, nós é bacana. Alô Goiás, alô Goiânia, mas canta bem, só somos meio pé de cana. Charmoso, nosso

Sertaneja. Hoje eu estou com a cabeça virada. Vou sair na madrugada procurar uma mulher. Não interessa se é loira ou morena, se é grande ou pequena, hoje eu topo o que vier. Vou colocar minha roupa preferida, colorir a minha vida, eu hoje vou brilhar. Nem que eu passe em claro a noite inteira, mas sem cobertor de orelha pra casa não vou voltar. Mas se nada acontecer porque te amar se a minha vida é viver com ela. Vida, não sei se vivo, não há mais vida distante dela. Vida, se tu dissesses quanto mais tempo terei de vida, eu saberia quanto de sofrimento resta-me ainda. Que me alucina, vida. Mas logo fiquei sabendo, vida e saudade não se combinam. Vida, estou numa tempestade, nesse tormento dentro de mim. Se não vingar a saudade, a minha vida pode ter fim. Se não vingar a saudade, a minha vida pode ter fim. A minha vida pode ter fim. O melhor da boa música está aqui. Baú Sertanejo. Tem outros que é mole. Tem quem bebe o dia inteiro, outros bum no primeiro gole. O que bebe se apaga, eu até não acho chato. Detesto aquele que bebe e fica enchendo o saco. Beber muita gente bebe, só bebe aquele que quer. Beber cachaça é fácil, difícil é parar de pé. Beber muita gente bebe, só bebe aquele que quer. Beber cachaça é fácil, difícil é parar de pé. Tem quem bebe e vai pra casa quando vê que vai cair. Tem uns que bebem e choram, outros que morrem de rir. Tem uns que bebem e gostam de estar na boca do